nossos undergrounds demonstraram love. Yeah, pistas da manhã demonstraram love. Olha, olho com o diabo, caspas com primeiro. Ao virarmos para o inferno, caspas com primeiro. E o nigga chafa big com S big. Não sou com gajo, peitos com primeiro. E tô sempre com os meus, eu não faço mix. Escovar esses mofocas, eu não faço isso. Trocam bradas e o que ganho é um par de chifres. Enquanto como e limpo a boca como Young Six. Tu não queres problemas com minha gang now. Não sou desses que te avisam, tô na bang now. Em Manchester eu seria número 7 now. Eu e rap trocamos camisetas now. Agata juice, yeah. Nisto não há quem me abuse, yeah. Tô sempre no move, sou par no destino tipo carro de news, yeah. E tenho saúde, graças a Deus, por isso aleluia. Porque é tudo que eu preciso, saúde e força de amigos, o resto é comigo. I got the juice e por isso tomo vodka. Ainda beat up como boica. Quem é o patrão? A pergunta foi retórica. E essa voz inveja eu misturo com a tônica. Esses putos batem weed sem dezenas. Quantos niggas já fechei? São dezenas. Eu faço G, motherfucker, e tu dezembras. Com minha gang, tu não queres problemas. Ei, tu não queres problema com os meus. Meu Deus, não vejo outra gang senão os meus. E os teus ídolos estão a copiar os meus. Vocês não são problema para os meus, ei. E perguntam muito sobre a minha gang now. Não sou desses que te avisam, tá na bang now. Em Manchester eu seria número 7 now. Eu e rap para trocarmos camisetas now. I got the juice, yeah. Nisto não há quem me abuse, yeah. Tô sempre no move, sou par no destino tipo carro de news, yeah. E tenho saúde, graças a Deus, por isso aleluia. Porque é tudo que eu preciso, saúde e força de amigos, o resto é comigo. Disse tu estás comigo, disse tu estás comigo. Disse tu estás comigo, disse tu estás comigo. Disse tu estás comigo, disse tu estás comigo. Disse tu estás comigo, disse tu estás comigo. Real nigga sempre fui. Dizes que isso é o G, a sério essa lui. A somar as vitórias podem chamar-me Rui. E só com barras já causamos pânico que fui. E acho engraçado o que eu ouço nessas ruas não. Querem que eu fale minha defesa como com entrão. Mas como sei que sou mais fodido como a rua então. Lhes faço ver a carreira subir como foguetão. E querem me usar para subirem como corrimão. Porque sabem que só tô na sombra como correr mal. Tô sempre a jobar e no WhatsApp para bocejar. E flow é muito frio, a cada barra sinto a cotejar. A casar com rap, vê o cego a cortejar. À espera de uma falha minha para comentar. Mas antes disso, os meus erros eu vou consertar. E deixar-vos na vontade, babo, bye, au revoir.